andrecidesmoral.com.br. Juninho Santos, a voz que apaixona. A voz que apaixona. Você me mandou um vídeo e eu fiquei apaixonado. Não compartilho com ninguém. Nosso segredo está selado. Meu coração batendo agora mais de mil. Em 3 minutos e meio já explodiu. Meu corpo é viciado nos seus vídeos. Agora eu quero ter você ao vivo. Eu te mando nudes, você me mandou. Gravamos vídeos fazendo amor. É o nosso segredo, ninguém pode ver. Que somos uma bomba de prazer. Eu te mandei nudes, você me mandou. Gravamos vídeos fazendo amor. É o nosso segredo, ninguém pode ver. Que somos uma bomba de prazer. De prazer. Viciado nos seus vídeos. Agora eu quero ter você ao vivo. Eu te mandei nudes, você me mandou. Gravamos vídeos fazendo amor. É o nosso segredo, ninguém pode ver. Que somos uma bomba de prazer. Eu te mandei nudes, você me mandou. Gravamos vídeos fazendo amor. Nosso segredo, ninguém pode ver. Que somos uma bomba de prazer. Eu te mandei nudes, você me mandou. Gravamos vídeos fazendo amor. É o nosso segredo, ninguém pode ver. Que somos uma bomba de prazer.